86 no solo 05, libera pista, próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa, Kilo, pátio 3. Após pátio 3, ingressa no pátio principal, portão 01, no Gol no 86, nesta frequência. Condição de repetir informação, boa noite, tudo bem? Gente, noite no meio, no solo 05, direita, Alfa, Kilo, pátio 3, após pátio principal, portão 03, Gol noite no meio. Gente, direita, Alfa, Kilo, 03, após uno, por pátio principal, posição 03, Gol noite no meio. Altoona está estabilizada, gol no 1954. 5 para adicionar, chame Torre 1-1-8-6-9-6-12. Major. Bom dia, Torre Salvador, eu vou no 154, passou externo, embaixo travado. Bom dia, gol no 154, tráfego avistado, ajuste no 0-1-0 agora. Tem pouso autorizado, senhor, pista no 0, vento de 1-1-0 graus, 07 nós, gol no 154. Ok, livre pose. Gol no 154, na sola zona 7, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa Kilo, pátio 3, após ingresso no pátio 1, posição 1-1, gol no 154. Alfa Kilo, pátio 3, após ingresso no pátio 1, para a posição 1-1, gol no 154.